Feliz Natal. É 24 de dezembro, o dia amanheceu. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Tem muita gente na rua, tá todo mundo doidão. Tão no mundo da lua, e quem puxou o cão? Aqui tem muita gente boa, mas tem gente diferente. Chegou dois manos meu com uma notícia até quente. Ontem à noite um mano meu suicidou com um tiro de 8 na cabeça que atravessou. Roleta russa, sua mina nunca mais se conformou. É 24 de dezembro, é virada de Natal. Reuniu-se com seus manos e foram pro quiosque e canal. Mas foi a conta de chegar, o pau começa a quebrar. Vamos lá, vamos sair fora, eu não quero nem pensar. Se é 24 de dezembro e ele está muito mal, esse dia era pra ser um dia especial. Ligou o rádio, notícias policiais. Foram 4 mortes ontem no Palmital, foram 3 lá no CI, no inferninho foi só 1. Eu vou atrás, eu vou falar de um por um. É 24 de dezembro, eu não quero nem pensar. É 25 de dezembro, o dia amanheceu. A ressaca não perdoa todo mundo que bebeu. Ele começa a lembrar dos fatos que aconteceu. A maré acaba, ele pensa: meu Deus, o cara era humano meu. Mas a lei da firma é que fala mais alto. Saiu devendo a casa, aí vai pro buraco. É 25 de dezembro, então já é Natal. Eu ouço muitos tiros de um cara que diz que é mal. Fez uma lista de 11, então quem se esconde? Não adianta correr, não adianta se esconder. Ele está nas ruas e está atrás de você. Se tá devendo, meu amigo, então pode saber, ou é pagar, então morrer. É 25 de dezembro, o dia está chovendo. Não tem ninguém nas ruas, ele vai até no portão. O cara tá te chamando, ele atravessa então e para na porta de um bar. O cara aponta a arma, atira, pá, pá, já era. Um abraço. Um abraço. É 24 de dezembro, eu não quero nem pensar. É 25 de dezembro, quem é o próximo a chorar? O cara tem uma má fama no passado, uma história muito violenta que ninguém mais se recorda. Mas os fatos vão aparecer quando ele estiver atrás de você. E aí, meu amigo, é tarde demais, você se esquece. E aí, cara? Descansa em paz, descansa em paz. É 25 de dezembro, é um dia especial. Esse dia, meu amigo, é o dia de Natal. Mas o povo não respeita e nem quer saber. Por causa do prejuízo vão apagar você. É 25 de dezembro, é o dia de Natal. Todo mundo comemora, mas ele não fez por mal. Comemora sua festa, mais um ano de mal. Sua mina cumprimenta, é melhor nem comentar. Porque daqui a pouco a festa vai acabar. E ele sai da festa sem pensar. Com todo este tumulto, ele começa a suar. Segura a onda, meu irmão, que o ferro já tá na mão. Mas aí é tarde demais, fecharam o cara na esquina e foi tiro demais. É 25 de dezembro, o dia anoiteceu, ele ajoelha no chão e pergunta: meu Deus, será que esse dia realmente aconteceu? Ou será que foi tudo um sonho meu? Ele começa a agradecer a Deus, porque o dia já se passou e dele não se lembrou. Então ele levanta e olha pro céu, o seu sorriso volta ao seu rosto cruel. Alegre ele fica, então sem saber que tudo neste dia pode acontecer. pois ele faz as coisas tudo sem pensar, porque não sabe que ele vai se lembrar. E passa numa quebrada onde não deve passar, porque uma roleta russa pode te acertar. Tá. É 25 de dezembro. Eu não quero nem pensar. É 25 de dezembro. Quem é o próximo a chorar? 1999. Só falta um pra 2000. Os anos se passam, os dias se vão. E até hoje nada mudou. As violências, mortes, ocorrências. Isto é palmital, periferia pra nós. É tudo isso normal. Ver manos mortos, seus corpos jogados sem calçadas. É só Deus por nós. Se eu fosse contar quantos manos eu já vi morrer, quantas geral já tomei, quantas pedras já foram fumadas por esses caras, não daria pra contar nos dedos e se nos fios de cabelos. Isto é favela, favela é periferia, boy. Morro Alto, Palmital, Papagaio, Serra, não são só elas. É apenas o começo de histórias de sangue. Cada quebrada tem seu ator, ladrão, matador. Seja quem for, sempre tem consumidor. Lembra do H, não sei qual foi sua bronca, nem de quem foi o erro. Se foi da justiça, casinha armada, julgamento pagando pelos seus atos. Sua espera se encurta, seu alvará quase presente. Quando sair, abra o olho e se valorize, pois só na morte quase tudo está acabado. Palmital assim seja. Natal, ano novo, carnaval, se marcar bobeira, sempre tem alguém querendo a sua cabeça. Como uma puta mulher de um rei pediu de presente. Se liga aí, Mauricinho, você escuta rap nacional. Põe uma peita de preto, estala o olho como brasa. Já fumou um bagulho, disse que é do bom, foi enganado, otário é cabrobró. Escancar o bocão, falando gíria, disse que é malandro. Malandro mesmo não vacila, na verdade você não sabe de nada. Nunca pisou no caldeirão, na nossa quebrada. Você não passa de um 16, se liga então bundão. Se acha que 121, 155, 157, 12. É ser esperto que nada, não tente ser como nós. Já temos como rotina o desvio do convívio. Persistimos para não morrer. Se quer saber o que é malandragem, é vivo estar, poder estudar, trampar. Caso pense contrário, vem passar uns dias na nossa quebrada, na nossa quebrada, na nossa quebrada. Thank you.